9301, última aproximação, GA do estado, vento 200 graus 05 nós, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso, onda 0, 9301. Olympus 08, o Tocco remeteu aos 262, curva esquerda, mantenha 1.500 pés, se porta através norte, Torre Salvador. Esquerda, 1.500, se porta através norte, Olympus 02. Através do norte do Salvador, inicia a espera com curvas à direita e agora para reinterceptar a perna do vento 1-0. Olympus 08, vai executar a espera com curvas à direita, Olympus. Para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 5, reporte localizador pistão 1-0. 2015 reportará localizador na 1-0, no 1-6. Final ILS, chamei torre 11895. 1895. Boa noite, voo 645, 2 milhas para cima. Escudo 645, aguarde pista livre, ajuste o altímetro no 095. Mantenha o corredor Interlagos, informa o tráfego da Força Aérea para 12 horas e 5 milhas, mantendo 1.500 pés e para ingresso na perna do vento da pista 10. Chama agora a torre em 1895. Visual contrário, posição de 12 horas, chamará a 1895, patrulha 09 na Aérea Interlagos. Salve 301, Salvo 30, livre pista direita, chame Salvo Salvador, 121, adicional 9. Direito 219, 9301. Torre de Salvador, muito boa noite, o Patrulha 09. Patrulha 09, prossiga vertical de Ceasa e reporte bloqueio no mesmo. Repassando a bloqueia na mesa, Patrulha 09. Prossiga para ser 2233. Gentileza, senhor, quando possível, uma coordenação para uma barreira, senhor. No meu pé está visual com a mesma, patrulha 09. 08, informa o sequenciamento de 3 aeronaves para 10, vai manter-se esperando no setor norte, até o tráfego a 1 no mil pés. Afirmativo, manterá, ônibus 08. Peraí, só foi o previsto de quantos mais toques arremetidos no 10? Seria mais 1h20 no tráfego. Sim, só sugeriu o tráfego, então o ônibus 08. 08. Liverpool, 645. No 645, avistado, vento 200 graus, 05 nós, autorizado pouso, pistola 0, informa o tráfego à sua esquerda, P3 da Força Aérea, a 1.500 pés, 97. Aí, pouso na 10, 645, 7. Quatro, cinco, solo 33, se livre pista direita, chame solo Salvador, 121 no decimal 9. 219, bom meio. Tulha 09, já autorizado a voar a proa da Inrimar, tem conhecimento? Afirmativo, Inrimar, patrulha 09. Reportar na vertical do mesmo, o patrulha 09. Reportar na vertical da mesma, 09. Boa noite, 1966, informação de tráfego, dois tráfegos à sua esquerda, um realizando esperas a 1.500 pés, P3 da Força Aérea, e o outro também aproximando para a cabeceira auxiliar, no meu pés não interfere. Já autorizado o pouso pista no zero, vento 200 graus, 05 nós. Recorda-se visual com isso. A livre pouso, 1.0, gol 1.66, na visual com um deles, a nossa esquerda. Gente, o tráfego A1 no meu pé se encontra um pouco mais distante do campo. Gente. 3894, chegada ao médio 1, desça para o nível 050. Procedimento ILS X-Ray pista 10, ajuste 1015, temperatura 25. Vamos agora no centro para 5 mil pés, da 3894, novo médio 1. Seria possível por aqui 2? Inicialmente vou ir pro ITAP para chegar a Bomed e informo o vento 200 graus, 5 nós. O Xenero 61943, desça para 4 mil pés, ajuste 1015. Romeu Fox 8 Papa November, autorizado final 17, reporte final. O Fox Papa November, final 17, reporte na conta visual. Visual com tráfego, autorizado pouso pista no 20. O vento 200 graus 05 nós, repasse solo controlado. partir já, visual, repartirá solo controlado. Sairá na Oscar 4309. 1166, salos 36, livrando a direita, chama em salos Salvador, 121, decimal 9. Direita 219, 1166, Olympus 08, autorizar ingresso, perna do vento, piscina 0, reporte para girar a base, pista 10. Autorizado ingresso, reportará para girar a base, 08. Janeiro 6143, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, livre elétrico, reporte localizador, pista 10. 22 em pelo, cancelado, pista para 2000 pés. Gerar base, Olimpo 08. Sente autorizado, reporte final 10, Olimpo 08. Para final 08. Patrulha 09, solo 38, autorizado táxi via pátio 4 Oscar, vai reportar já no pátio do Graer. Controle Salvador, gol 966, boa noite. Está cruzando 150 para 150. Cross gol 1966, chegada Pomed 19, desça para o nível 050, está em uso 10, procedimento LS X-Ray, vento 200 graus, com meia dúzia de nós, ajuste do altímetro com 05, temperatura 25. Muito obrigado, Patrícia. Boa noite. Boa noite. Xanem 143, continua a aproximação, o vento 200 graus, 0, meia dúzia de nós, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, 10, 0, 143. O Input 08, tocar remeteu aos 4-1, livre correção. Curva à esquerda, vai manter através norte da Torre Salvador. E reportar novamente. Curva à esquerda, reportará através norte da Torre, Input 08. Informa que será agora a pouso final. Certo. Norte, visual aeronave final. Júlio, para o 08, inicialmente vai fazer duas esperas com curvas à direita no setor norte, aguarda a pista livre para a posição final. Duas esperas, aguardando o 08. 2, meu pé, reportará no localizador, 32, 9, 4. Será a restrição em TAP, 32, 9, 4? Só livre a restrição de ITAP, 32, 9, 4. Portugal 022 on the circuit. Zero two two. Portugal 022, good evening. You're cleared to line up and maintain position running 10. The line up now, Portugal 022. Chame 143, solos 44. Livre pista direita, chame solos Salvador 121, decimal 9. Olimpus 08, autorizando reingressar a perna do vento, vai alongar e aguardar a autorização para girar a base. Ele vai reingressar na perna do vento e formará para girar a base, Olimpus 08. Line up and take off from 0 wind 200 degrees, 05 knots. We line up and take off when we want to report you go 02. Confirm a cleared altitude for Portugal 022. Confirm the message. Please confirm cleared altitude for Portugal 022. I can receive your message. Please read back again. Qual é a altitude que você vai manter depois da chuva? Portugal 022 vai manter se a 2000, vai manter a proa até 2000 pés conforme o abatimento e após receber em coordenação com o controle. Somente ficar inicialmente ao tráfego, está 1500 pés em espera, vai girar a base para 1-0. Vai manter 2000, depois da volta, continuar subindo para 35. 2.500, pode localização. 9.500. Zero, wind 2-0 0019. Carolina, my takeoff runway is 0-1-0, Portugal 022. Pedir na base, Olimpo 08. Para girar a base, para girar a base, pode não. Olimpo 08, girar a base? Sim, autorizado, girar a base. Ponto espera pronto, 6201. Poxa, na 6201, mantém o ponto de espera. Olimpos 08, autorizado, girar a base no 0, reporte final, na medida do possível encontro. Está girando base, Olimpos 08, porta lá no final. Na escuta. Na escuta. Sim, gentileza, desliga o taxi light. Opa. É, a gente tá no movimento ainda, ok? Sem problema. Nova chave travada, Olimpo 08. Olimpo 08, deve estar autorizado pouso, pista no zero, vento 200 graus, 0612 de nós. Livre pouso para Olimpo 08. Portugal 022, airborne at 49, call departure control 10.8, good flight. 10.8, thank you very much, bye bye. Pistão 3894, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste de altímetro no 015. Portugal 022, radar cancer, climb attention level 350, mobile departure. Climb level 350, mobile departure, approach 3022, thank Olimpos 08, salão 50, livre pista direita, mantenha essa frequência e aguarde para ingressar na alfa. Olimpos 08, já coordenado, ingresso na alfa, vai ter que servir alfa, após reportar delta para o cruzamento. Avistado, vento 200 graus, 079, autorizado pouso, pista no zero. Teve pouso na pista no zero, 3894. Beleza, ILS, gol 966. Gol 966, liga LS, chame torre 118, decimal 95. 95, 966. 201, vamos fazer sequenciamento de dois tráficos. O segundo se encontra já em Duna, vai aguardar o ponto de espera. 2 a 11, demorar a gente espera. 501, escuta. Gol 966, a vermelha do externo. Chegou no 966, continua a aproximação, aguardando o pista livre, número 2. Solo 53, livre pista direita, chame solo Salvador, 121, decimal 9. Direita 219, 338, 9, 4, 1, 4. Solo 121 na Eco? Na Eco, sim. A 2 externa, baixado, checado, 966. Bruno 966, vento 200 graus 059, alto de 0 pouso, de cima 0. Ele pouso, voo 966. From present position, back to GB position. From present position, back to GB, muito obrigado, Portugal, autorizado, cruzamento pista 1-0. Autorizado, cruzamento 1-0 para a gente dar erro. Tá bonito o chão, hein? 1-966, solo 5-5, livre à direita. Chame 1-2-1, décimo 9. 1-2-0-8, acho que vai ser na frequência livre, boa noite. É 6201, decolagem autorizada, pista no 0, vento 200 graus, 059. 6201. Salvador, boa noite, 1406, ponto 4-1-0, pronto. 4206, autorizado ali, mandei pista na 0.

Centro 1650, boa noite, obrigado, Gal, diretor. Bom voo. China 6201, no decolado 57, chame agora o controle Salvador 120-8. 1208, obrigado, 6201. Salvador, muito boa noite, China 6201. Boa noite, China 6201, contato radar, saída São Uno, suba para o 360. Salvo Uno, 360, 620. Azul 4206, decolagem autorizada, pista no zero, vento 200 graus, 059. Iniciando 4206. Azul 4206, decolado 59, chame agora o controle Salvador 120-8. 08, grato, bom serviço. Alô. Salvador, boa noite, o Azul 4206. Azul 4206, contato radar decolagem, suba via saída Puca para nível 350. Via Puca 350, 4206. Alto, boa noite. Boa noite, voo 1869, autorizado a alinhar e decolar, pistano 0, vento 200 graus, 049. Alinhar e decolar, pistano 0, 1869. Chama 6201, chame Recife, frequência 125.1, alterno 22.35. 6201 vai chamar o Recife 125, 122.35, obrigado. Quatro 206, chame Recife, frequência 126.85, alterno 25.45. 26.85.25, grato, bom serviço. Obrigada, bom voo. Decolado ao 06, chame agora o controle de Salvador, 120.8. 208, 1869, obrigado, boa noite. Bom voo. Boa noite, 1869, decola, nossa escuta, Arbor 1, elefa. Boa noite, 69, controle radar decolagem, subavia saída Arbor 1 para nível 360. Subavia 360, possibilidade aqui após 2000, direita, direto, elefa, senhorita. ONU 869 após 2000 pés, autorizada para o Agileta. Direto, Elefa, ONU 869. Salvador, boa noite, na 3897, no ponto de espera da 10, pronto. 3897, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 200 graus, 049. Alinha e decola da 10 da 3897. Boa noite, 69, chame Recife, frequência 1260, ao termo 28.8. Identificado, informo que está a 13 milhas para a posição, a 15 milhas para a posição coral. Prossiga em condições visuais, via corredores, quando no ideal existe até 4.500 pés com o QNH 1015. Cliente, vai prosseguir visual e pouso visual na pista 7, confirma. Está autorizado voar na proa do VOR, reporte para descida. 3897, decolada ao zona 4, controle Salvador 120, décima 8. 308, tá, 3897. Salvador, 897, contato radar decolagem, suba via saída São Bruno para nível de voo 320. São 3897, após 2.000 pés, autorizado voar para a posição Leda. Após 2.000 Leda, está 3897. 645, autorizado a alinhar e decolar pistão a zero, vento 200 graus, 049. Rodando Sierra, Bravo Sierra, confirme a proa. Sierra, Bravo Sierra, confirme a proa, se você manter. Gente, tem condições de voar na proa do farol de Itapuã? Ideal 050, à direita. Decolada aos 20, chama agora o controle Salvador 1208. 1208, gol 645. Informa que tem uns pedaços de asfalto ou cascalho à direita do alinhamento da pista, do centro da pista. Ah, primeiro terço. Parte da mensagem. Informa que tem uns pedaços de asfalto solto nos buracos ali à direita do eixo da pista, no primeiro terço. Gente, graças pela informação, vou coordenar aqui já com o fiscal. Controle Salvador, Gol 645, boa noite. Gol 645, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para nível 360. Estamos no 360, gol 645. Gente, 897, chame Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. pousada. Autorizado descida para 5.500 pés, Sierra Bravo Serra, QNH 1095. Lona 645, chame Recife, frequência 125.1, alterra 128.35. Lona 2835, 645.